sabendo que sempre estou aqui, pronto pra te ouvir. Me deixa falar com você, eu não me esqueci da sua dor. Na solidão estende minhas mãos, você não viu, pensou estar só, mas eu estava ali. Me deixa falar com você, o que te faz vencedor. Estendo minhas mãos e curo a sua dor, estendo minhas mãos pra te libertar. Falar